mundo é tão grande e, de repente, se um freelancer não está satisfeito a trabalhar para uma determinada empresa, muito facilmente, e é realmente muito facilmente, podem mudar de uma empresa para outra. Sim. E por isso é muito importante manter não só o cliente satisfeito, como o freelancer satisfeito. E eles sabem disso. Por exemplo, quando trabalho para Singapura, são mais 8 horas lá, portanto, de manhãzinha, quando acordo, está mais ou menos a acabar o dia deles, portanto, respondo aos e-mails assim logo de manhã. Depois tenho os clientes portugueses, se for preciso, que é o horário normal. Depois os americanos são mais 4 ou 5 horas, portanto, ao final do dia, estão eles a começar o dia de trabalho e também pode ser live, se for preciso, portanto, a conversa é simples. Eu precisei algum tempo para me estabelecer, para me habituar ao clima, para voltar à minha rotina de desporto, que para mim é essencial. E isso demorou 2 semanas. E eu até fiz um relato no meu LinkedIn sobre isso e houve pessoas que disseram: "Bom, tu estás numa depressão, volta já." Estas são Angela Bastos, Marta Ferreira e Bo Irik, que têm um percurso muito particular enquanto profissionais. Olá, eu sou a Kai Rocha e este é o The Pool Podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Podcast The Pool. Eu chamo-me Kai Rocha e trago para este episódio não uma, não duas, mas 3 convidadas. São as 3 muito diferentes, com caminhos muito particulares, mas não menos interessantes, até pelo contrário. Fazem parte do grupo Digital Nomad Girls, uma comunidade de trabalhadoras nómadas digitais, que, entre muitas outras coisas, partilham experiências e conhecimento sobre, por exemplo, o que é viajar no mundo sem ser de férias, ou mesmo como lidar com impostos, apesar dos seus empregadores não estarem no mesmo país. Penso que esta é uma entrevista que vale mesmo a pena. Espero que gostem e até já! Eu tenho então aqui 3 meninas. Este vai ser um episódio algo especial, porque primeiro são 3 convidadas e estamos no Dia da Mulher, portanto 8 de março de 2017, e são 3 senhoras, vá, já são donas do seu próprio destino. E portanto, eu vou-vos pedir para se apresentarem uma a uma e explicarem o que fazem, para que os nossos ouvintes, pronto, percebam porque é que vos estou a entrevistar, porque vocês têm um caminho bastante particular. Olá, eu sou a Angela Bastos, trabalho em marketing digital para empresas internacionais, sobretudo, e comecei nesta área há cerca de 5 anos, quando deixei a faculdade, já no meu 3º curso, por isso eu tenho um background um bocadinho estranho também nesse nível, e comecei porque, ou seja, o que me levou, ou o que me trouxe aqui, foi ou esta forma de vida, que já vamos explicar mais à frente, foi eu não ter conseguido arranjar trabalho em Portugal. Antes de tu estudares marketing, então? Eu estudei marketing durante 6 meses. 6 meses, ok. E antes, o que é que tu... Design. Design? Uhum. Porquê o, de repente, do design para marketing? Porque eu descobri que não era boa a desenhar produtos, era boa a promovê-los. Por isso decidi optar por marketing. E por uma razão de escolha mais a nível de conseguir conciliar o trabalho com a faculdade, tive que depois optar por um curso de gestão. Porque me possibilitava ter um trabalho ao mesmo tempo que estudava. Mas eu tinha já em mente que o que eu queria mesmo era marketing. E mais à frente, marketing digital. O que é que achas que, na tua perspectiva, a nível de marketing, o que é que achas sobre o ambiente lá fora versus o marketing de cá? Eu acho que tem tudo a ver com a mentalidade. Eu acho que, pelo menos com as empresas que eu trabalho lá fora, são empresas que estão muito abertas ao teste e ao teste e erro. E estão muito abertas à forma lean de trabalhar, ou seja, testamos uma estratégia, se não funciona, vamos de imediato para outra. E são muito mais abertos também a novas formas de trabalho. eu trabalho remotamente com empresas do sul da Ásia e também com uma empresa em França, uma agência digital, e ambas são muito abertas a contratar pessoas ou talentos de outras partes do mundo, precisamente para fazer aquilo que gostam mais de fazer e aquilo que fazem melhor. E daí ter também optado por este mercado. Porque eu inicialmente estava apenas a focar-me num mercado, num país, quando eu tinha todo o mundo à minha espera. Sim. Isso não fazia qualquer sentido. Aliás, as pessoas, penso que ainda têm muita noção. O mercado de trabalho que está disponível está delimitado por fronteira e pelas línguas que falam, não é? E não só o mercado de trabalho está muito limitado ao curso que tu tiraste da faculdade. Sim. E não às tuas apetências e àquilo que foste aprendendo com a experiência. Sim. Exatamente. Sim. Eu queria muito trabalhar em marketing digital. Eu tirei algumas especializações nesse sentido. Mas pelo facto do mercado estar tão saturado em Portugal, eu optei por começar a trabalhar remotamente, mesmo com outras empresas. Ou seja, em vez de estar a fazer estágios em Portugal, onde o valor era muito baixo, o valor que pagavam, sim, ou nenhum, optei por ter clientes lá fora, com uma mentalidade totalmente diferente. Isto há 5 anos atrás, em que o marketing digital não era propriamente uma coisa. Ainda hoje ainda continua a estar em crescimento, quando lá fora já está a bombar. Sim. E consegui ter, por um valor superior, não muito alto, porque a verdade é que eu não estava a receber os valores mais altos porque eu não tinha experiência, mas estava a trabalhar lá fora. Estava a trabalhar com empresas que valorizaram a formação que eu tinha e também alguma experiência que eu tinha, o interesse que eu tinha, a paixão que eu tinha pelo tema. E coisas curiosas, nunca me perguntaram a minha idade, nunca me perguntaram qual era o meu background académico, sempre me perguntaram pensando no futuro, ou seja, o que é que eu podia trazer para a empresa. E cá em Portugal eu acho que é totalmente o oposto. É o que é que fizeste antes, qual é a tua idade e quanto é que queres receber. E lá fora, é claro que se perguntam quanto é que se quer receber, mas primeiro está o que é que fazes, qual é que é a tua paixão e como é que podes contribuir para a empresa. E muitas vezes nos próprios anúncios de trabalho já dizem quanto é que oferecem. Sim, sim, sim. Porque sim. Aqui ainda hoje ainda é um bocado tabu. Sim. As pessoas têm medo de falar de dinheiro, não é? Sim, exatamente. E já estive a trabalhar, entretanto, em escritórios em Portugal, mas percebi muito rapidamente que preferia estar a trabalhar com clientes estrangeiros, vários clientes estrangeiros ao mesmo tempo, porque isso me permite crescer, permite-me ter uma visão totalmente diferente. Eu, por exemplo, trabalho no mercado de produtos de bebê, trabalho em cosmética, trabalho em aluguer de carros, já trabalhei em B2B, por isso são coisas que eu possivelmente aqui, até como freelancer, não teria essa possibilidade. Ou se tem, por favor, digam-me. Fica aqui o convite. Mas como é que, para já, tu encontraste o mercado lá fora? Foi online? Respondeste a anúncios? Não, eu comecei como muita gente começa, que foi, na altura, chamava-se Wodesk. E hoje em dia chama-se Upwork. Sim. Comecei por lá, porque uma amiga também fazia traduções através do Odesk e eu achei que era a coisa mais interessante sempre, porque eu sempre adorei a internet, sempre adorei falar com pessoas na internet, jogar online, tudo que fosse online eu adorava. Então pensei, trabalhar online, isto parece um paraíso. Sim, então realmente fui experimentar. Comecei como tradutora, não gostei nada, e depois, mesmo só para testar, para ter o que eles chamam do rating no Upwork, não gostei e pensei, eu vou mesmo mergulhar de cabeça e vou aplicar-me no marketing digital, e foi a partir daí que comecei a ter clientes, a ter um portfólio, criar um portfólio. E a partir daí foi através de convites do LinkedIn, foi através do word of mouth. Sim, portanto, com esse portfólio, com essa rede de contactos, acabei por conseguir mais clientes. Sim. Já trabalho remotamente há 5 anos. Como é que é isso a nível de impostos? É muito difícil. É difícil na carteira. Porque são cerca de 50% que vão para o Estado. Sim, pois. Por isso, sempre que se arranja um cliente novo, sempre que se tem um novo trabalho, temos que fazer o pricing de acordo com esse valor também. Claro. Temos a FISA facilitada porque a maior parte das vezes não temos que cobrar IVA. Sim. mas nem temos que fazer retenção na fonte, infelizmente, em alguns casos, depois temos que acabar por pagar tudo junto, sim. Mas são sempre 50%. E para quem não consegue gerir o dinheiro é complicado, porque são sempre 50% de todos os meses que temos que colocar de parte, e que não são poupanças. E eu acho que a única dificuldade é mesmo na gestão do dinheiro e também em não saber e não existir informação suficiente, porque muitas vezes ligamos para o apoio do Departamento das Finanças e ninguém sabe muito bem do que é que estamos a falar, pois. E acabamos por nos ajudar mutuamente. Por exemplo, eu conheço alguém que também trabalha remotamente e que me ajuda. A Marta pode-me fazer perguntas, por isso ajudamos. Sim, sim. Por isso é que é importante então criar esse tipo de comunidade. Sim, sim. É fácil tu passares recibos e hoje em dia, quer dizer, fazes tudo online, não é pelo lado técnico, mas tu ouves o Estado sempre, principalmente a dar na cabeça dos jovens que têm que ser empreendedores e sair da sua zona de conforto e arranjarem o seu próprio emprego e 30 por uma linha. Portanto, eles estão-nos sempre a incentivar para arranjar as nossas formas de trabalho e caminhos alternativos, mas depois, quando tu vais a ver no final do mês com o que tu trabalhaste, depois tiram-nos uma talhada de 30% ou 50%. Portanto, não facilitam esse percurso alternativo que eles querem que nós tomemos. Sim. Que não faz muito sentido. Quer dizer, se tu estás a fazer pela vida e a tentar arranjar, quando há pouco emprego cá e a taxa de desemprego é gigante na juventude, tu tentas arranjar o teu caminho alternativo, mas depois não tens hipóteses ou não tens qualquer tipo de apoio. Eu nem digo facilitismo, é só uma questão de justiça mesmo. Em relação àquilo que tu produzes e aquilo que depois tens que dar ao Estado. É muito complicado por tua conta, apesar de toda essa conversa para nós tentarmos outros caminhos, quer dizer, é complicado. Uhum. Porquê que achas que isso acontece? Porquê que achas que a taxa é assim tão elevada? Eu não sou economista nem nada que se assemelhe. Eu acho que desde início, nós se formos a ver, desde que temos o trabalho independente e os recibos verdes, não é? Que é o que nós cá, quem trabalha cá tem que passar os ditos recibos verdes. E desde o início que eu ouço falar dessa forma de trabalho, nunca foi muito justa, né? Sempre foi muito complicado quem não trabalhava a contrato e trabalhava a recibos verdes de forma até injusta, porque podia estar a trabalhar numa empresa durante 2-3 anos e era a recibos verdes, e essa taxa sempre foi muito elevada mensalmente. Tu, hoje em dia, se não tiveres isenção, se não me engano, todos os meses, independentemente daquilo que tu fatures, tu tens que pagar a taxa mínima, que se não me engano são 140 euros. Se tu faturares 30 euros nesse mês porque tiveste pouco trabalho, tens que pagar a mesma 140 no final do mês, o que é ridículo, quer dizer, não faz qualquer sentido. Se fosse uma percentagem daquilo que tu fazes, como é o IVA, apesar de pesar, mas quer dizer, é relativo ao valor que tu fizeste. Agora, tu teres um valor fixo tabulado independentemente daquilo que tu produzes, quer dizer, não faz qualquer sentido. E isso já acho que já vem de trás dos recibos verdes, e acho que simplesmente não foi repensado até à realidade de hoje em dia, que cada vez há mais trabalhadores remotos, cada vez há mais freelancers, mas esse lado fiscal não tem sido revisto de todo, que eu me lembro desde que ouvi falar dos recibos verdes. Sim. Queres-te apresentar? Ah, pronto. Exato, agora que roubei o microfone à Ângela. Então, eu sou a Marta Ferreira e sou designer gráfico, ou gráfica? Graphic designer, pronto. E estou a trabalhar a tempo inteiro como freelance desde setembro do ano passado. Eu acabei a faculdade em 2008, portanto já levam 8 anos, por aí. Mais ou menos, pelo menos é o que está no LinkedIn. E depois trabalhei numa agência, depois passei para um estúdio de design, portanto tive trabalho normal, entre aspas, das 9 às 6. Mas desde há uns tempos para cá, e com a minha vontade de querer fazer projetos pessoais meus, e por exemplo estou a fazer um mestrado também, e que é um bocado complicado de conciliar com o trabalho a tempo inteiro. E eu lá está, e com o incentivo de amigas minhas que também já trabalhavam remotamente, comecei a ver que era uma possibilidade. E então, como não sou pessoa de dar saltos no vazio, porque não sou assim, enquanto trabalhava no ateliê onde trabalhava, comecei a angariar clientes fora do horário de trabalho e a criar a minha carteira de clientes como freelance. E pronto, e nessa altura, em setembro, falei com o meu patrão e decidi dar o salto, como já tinha também alguma carteira de clientes que já dava. Pronto, e agora estou a tempo inteiro a trabalhar remotamente, a partir de casa, para clientes também portugueses e de todo o mundo. Tenho na Ásia, fazer em Singapura, tenho clientes americanos. Agora, ainda estas duas semanas, trabalhei para uma empresa na Roménia e para uma empresa na Alemanha. E é interessante, porque trabalhas para todo o lado e conheces culturas e é super interessante. Sim. Então, como é que é trabalhar com clientes que estão noutro fuso horário? Olha, é assim, primeiro, eles normalmente, como já eles vêm ter contigo, já sabem, obviamente, onde tu estás e qual é a tua forma de trabalhar. Já são pessoas que têm mente aberta para esse tipo de restrições. Mas na verdade, e é curioso, o meu pai perguntou-me a mesma coisa, porque acha muito estranha essa ideia de, mas porquê é que não contratam uma pessoa que está lá ao lado deles e vão contratar uma pessoa que está a 8 horas de distância? Porque na verdade, se tu trabalhares bem e se cumprires os prazos que tens e se responderes a e-mails, para o cliente é igual ao litro, porque o trabalho aparece-lhe bem feito na caixa de e-mail quando é suposto aparecer. E eu, pelo menos no meu caso específico, por exemplo, quando trabalho para Singapura, são mais 8 horas lá, portanto de manhãzinha quando acordo está mais ou menos a acabar o dia deles, portanto respondo aos e-mails assim logo de manhã, depois tenho os clientes portugueses se for preciso, que é o horário normal, depois os americanos são mais 4 ou 5 horas, portanto ao final do dia estão eles a começar o dia de trabalho e também pode ser live se for preciso, portanto a conversa é simples. Calculo que seja difícil se calhar se for preciso trabalhar, sei lá, para a Nova Zelândia ou para a Austrália, porque pronto, aí é mesmo uma diferença, não é? É outro polo oposto, mas quando a equipa é organizada, eu acho que faz-se bem. Sim, hoje em dia, com a internet e tudo. Sim. Faz-se tudo. E a nível de mentalidades, já estávamos a falar exatamente sobre isso, não é? Qual foi até agora que mais te chocou? Eu até agora, não sei se estás a dizer na positiva ou na negativa, mas em qualquer pronto, eu até agora, sinceramente, tenho tido clientes... não tenho razão de queixa nenhuma dos clientes que tenho tido. E... Não tem havido assim grande stress com os softwares que tu tens hoje em dia e as formas de trabalhar. Tu consegues organizar equipas, consegues dialogar facilmente e partilhar conteúdo, seja o que for. Por isso, noto, lá está, a diferença de mentalidades, como a Ângela estava a dizer, é muito mais fácil tu trabalhares para fora do que trabalhares para clientes portugueses, a não ser que esses clientes portugueses já estejam muito abertos para esta ideia do trabalho remoto, porque em Portugal ainda é muito complicado, pensam como tu, como freelancer, ou que podes não responder a telefonemas, ou desapareces, não sei, vais surfar para a praia e não estás a trabalhar. Pronto, ainda há essa mentalidade assim um bocadinho de que, na verdade, tu não estás bem a trabalhar. O freelancer, basicamente, está between jobs, não é? Ou é a mentalidade cá em Portugal. E lá fora, não, tu sentes muito mais apoio, sentes... sei lá, especialmente... com clientes americanos, quando tu trabalhas bem, eles elogiam-te o teu trabalho. É uma abertura diferente de mentalidades. Cá é mais difícil de receber tipo agradecimentos e reconhecimento. É assim, da minha experiência pessoal, sim. Eu posso confirmar, sim. Pronto, sim, é isso. Eu acho que é mais, não é pelas pessoas serem mal educadas, não é nada disso, mas há certos países, e ainda mais lá está, se calhar pelo facto de tu não estares normalmente cara a cara com a pessoa. Eu senti isso mais com os americanos, sinceramente. Eles sentem a necessidade de te dizer, olha, o teu trabalho foi bom, está espetacular, adorei. Fazem questão de te dizer isso. E sinto que cá em Portugal normalmente é o contrário. Só te dizem quando acham que o trabalho não é bom ou tem algum defeito. Eu acho que os clientes também têm a noção de que ser um trabalhador remoto é muito mais difícil e que precisamos de um feedback. Mesmo que seja só uma palmada nas costas a dizer o teu trabalho está espetacular. E acho que cá, quando um freelancer ou um trabalhador num escritório está a trabalhar, é quase como... É um dado adquirido. É como se estivesse simplesmente a fazer o seu trabalho e é para isso que está lá. Uhum. Enquanto que, nestes casos, eu reconheço que as próprias pessoas que já estão abertas ao trabalho remoto sabem com o que é que têm que lidar e sabem que têm que continuar a motivar as pessoas, porque o mundo é tão grande e, de repente, se um freelancer não está satisfeito a trabalhar para uma determinada empresa, muito facilmente, e é realmente muito facilmente, podem mudar de uma empresa para outra. Sim. E por isso é muito importante manter não só o cliente satisfeito, como o freelancer satisfeito. E eles sabem disso. Acham que, então, Eu tenho a ideia. Não quer dizer que seja, não quer dizer que os elogios sejam falsos, porque não são. Sim. Agora, eu acredito que para eles, e muitas vezes eu já tive esta conversa até com employers, e eles sempre me disseram que realmente é importante dar este feedback, porque eles próprios também estão do outro lado e também precisam desse feedback. Exato. Eles conseguem reconhecer isso. Por cá, acham que há um jogo maior de poder entre empregador e empregado do que lá? Pronto, eu pelo menos posso dizer que até agora, tanto com os clientes portugueses como com os clientes estrangeiros, tenho tido imensa sorte. Não tive problema nenhum com pagamentos, não tive que andar atrás de ninguém. Agora, pronto, cá realmente há, eu acho que há muito mais, eu acho que nem é tanto em relação a pagamentos, mas acho que há muito mais essa necessidade de muita gente de haverem hierarquias e de sentirem que estão acima de determinada pessoa e não sei, acho que cá, pelo menos pronto, eu tenho, enfim, tive essa experiência com um cliente, acho que há, mas, lá está, mas não quero generalizar, mas às vezes há a ideia de que tu estás a trabalhar para a pessoa e não é propriamente uma colaboração. Sim. Pronto, e é uma mentalidade diferente de quando tu tens, de quando tu realmente colaboras com o cliente e sentes que é uma parceria. Tu não estás a ser um empregado da pessoa, mas é uma colaboração e a mentalidade é completamente diferente. Mas dito isto, só me aconteceu uma vez, por isso sim, não quero estar a generalizar, mas não sei se... Foi, não, não tenho tido mesmo problemas nenhuns com clientes, tem sido impecável. Agora não sei se... Eu só quero dizer que eu por acaso também nunca tive problemas de pagamentos, nunca tive... Eu ouço muitas histórias em Portugal, não minhas, porque não as vi, não são minhas, são realmente pessoas que eu conheço. E lá fora, em 5 anos, nunca tive qualquer tipo de atraso em pagamentos, só um à parte. Em relação a isso, eu acho que depende muito das empresas. E eu já estive em empresas em que os donos eram um casal, por exemplo. Já tive empresas em que o dono era um banqueiro que decidiu abrir uma loja de sabonetes. Ou seja, existem clientes de todo o tipo. Existem clientes que gostam de fazer micromanagement, existem clientes que gostam de deixar tudo nas tuas mãos. Por isso eu acho que a diferença às vezes é mesmo só uma questão de sorte. Eu odeio esta expressão, mas a verdade é que é. É o beijar muitos sapos até encontrares um príncipe. Sim. Pronto. outra pergunta para... Não, primeiro, antes de mais nada, vamos apresentar a Paula. Coitadinha, ela está aqui. Eu estive calada porque eu não sou freelancer e não me desconheço esse mundo. Mas pronto, eu pelo menos eu vi-te a abanar a cabeça muitas vezes, porque tu és holandesa, mas segundo me consta, tu estás cá em Portugal a trabalhar. Sim. Queres-me então explicar o teu percurso até cá? Sim, posso explicar. O facto de estar cá a trabalhar não foi propriamente uma escolha minha, isso foram os meus pais que decidiram há 17 anos atrás trocar o sol, trocar o seu nublado pelo sol. E eles vivem felizes no Algarve. Sim. E eu entretanto estou em Lisboa porque vim estudar para aqui. Regressei à Holanda para tirar mestrado, mas senti saudades da luz de Lisboa. Sim. Iniciei também o meu percurso profissional cá. No meio da crise, com metade do salário que poderia ganhar na Holanda, mas o dobro da felicidade. E, entretanto, depois de trabalhar por conta de outras pessoas, startups, mas também o mundo corporate, passei por um pouco de tudo. Tu trabalhas em quê, particularmente? Agora trabalho na área de turismo. Na área de... Há 3 anos, mas a tempo inteiro há 8 meses. A minha irmã convenceu-me a despedir-me e juntar-me a tempo inteiro a ela. E somos, somos as donas orgulhosas da Sea Bookings, que é uma plataforma online de marcação de atividades náuticas, passeios de barco e desportos aquáticos. Portanto, nós estabelecemos a ponte entre os pequenos operadores marítimos ao longo de toda a costa portuguesa, ilhas também, que não têm conhecimento de marketing digital do mundo online. Nós ajudámo-los, agregámos todas essas atividades numa única plataforma, aumentando as vendas e dando visibilidade online a esses operadores e ajudando a turista a escolher a melhor atividade para si, permitindo a marcação. Ok, então vocês são tipo a Farfetch das atividades náuticas. Sim, Farfetch, Booking.com, como quiseres. Sim, somos uma marketplace de atividades náuticas. Como é que foi então, para já, porquê atividades náuticas? Ah, isso é uma explicação fácil, é porque os nossos pais incentivaram-nos sempre a trabalhar desde muito pequenas, dedicávamos 3 meses de verão a vender bilhetes para observação de golfinhos, que é um dos passeios de barco mais comuns em lagos. Sim. Nós passávamos o verão, quer dizer, 3 ou 4 dias por semana a vender os bilhetes na avenida para um dos passeios de barco e pensávamos que isso poderia ser feito de forma mais inteligente, sim, em agregar as atividades todas numa única plataforma. Portanto, nós trabalhamos 5 ou 6 verões, sim, a vender os bilhetes, vimos que havia muito dinheiro, vimos também que o processo era muito difícil, tanto da parte do operador como da parte do turista, uhum, e decidimos facilitar através da Sea Bookings. Ok, ok. E sim, que tal tem sido então essa adaptação ao mercado português? Como é que, pelo menos como plataforma, vá, logística, salvo seja, sim, vocês lidam muito com empresas pequeninas de cá. Sim. Como é que é normalmente a recepção à vossa plataforma das pessoas que os desconhecem, ou sim, que ficam entusiasmadas, ficam o quê? Okay. A recepção por parte dos operadores marítimos é incrível. Existe claramente uma necessidade, eles publicam entre si, publicidade boca a boca funciona muito bem. Nós não fazemos esforço nenhum de vendas do lado da oferta. Okay. Portanto, eles é que vêm falar connosco, cada semana há mais operadores a quererem participar na Sea Bookings. Okay. E às vezes até temos que dizer que não, porque convém, como é um marketplace, haver o equilíbrio entre a oferta e a procura, não é? Ok. Não faz sentido ter 10 passeios de grutas quando só temos um cliente. Portanto, aqui também temos que ter cuidado e equilibrar e garantir que trabalhamos com os melhores operadores, sim, e garantir o equilíbrio entre a oferta e a procura. Uhum. A procura é que é a parte mais difícil e aí uma Angela daria jeito, porque como é que o turista nos encontra, sim, não é? Exatamente. E essa parte é toda digital. Sim. Trabalhamos a parte de conteúdos, trabalhamos a parte de redes sociais. Uhum. E estamos a crescer, mas é uma aventura, porque o meu background nada a ver tem com marketing. Qual é o teu background? Economia. Economia? Sim. Sim, eu estava aqui a ouvir a questão dos impostos. Por isso é que não disse nada de errado. Então. Não, okay, tiveste bem, Marta. Okay. O que é que as pessoas que vão à vossa plataforma, o que é que elas procuram primeiro? Ou qual é a coisa que procuram mais? Portanto, a nossa proposta de valor para o turista, portanto, para quem visita a nossa plataforma, é que nós permitimos comparar as atividades quando ainda estás em casa e não estás no destino. Antes de nós existirmos, tu terias que chegar à Albufeira, percorrer a Marina da Albufeira, recolher todos os panfletos e só depois é que conseguirias tomar uma decisão e eventualmente o passeio de barco que quererias fazer já estaria esgotado. Uhum. Portanto, o que nós permitimos é comparar e planear atempadamente as férias sem custo acrescentado. Portanto, quem paga a nossa margem de lucro, a nossa margem vem por parte do operador. Portanto, para o turista não há custos envolvidos. Sim. Em termos de destinos, o Algarve continua a ser, para nós, um mercado mais interessante, mas também aqui na zona de Lisboa temos alguns passeios, passeios de barco no Tejo, o surf aqui em Carcavelos... passeios de barco de observação de golfinhos em Setúbal, também as regiões autónomas também estão a começar a funcionar bem. Em termos do tipo de passeio, é de tudo um pouco. Os passeios de barco, talvez mais que os desportos aquáticos, mas também os desportos aquáticos cada vez mais. Sim, mas... e é uma plataforma dedicada só ao público português ou ao estrangeiro também? Os turistas vêm de todo o mundo. Portanto, nós neste momento temos o site só nas línguas que nós próprias dominamos. Porque também queremos garantir que o customer support também é feito nessas línguas. Toda a tradução também é feita por nós. E, portanto, a maioria dos clientes são pessoas que falam inglês. Temos muitos americanos, ingleses, irlandeses, holandeses. Sim. Também espanhóis, cada vez mais. Algum turismo interno também, mas, na verdade, são poucos os portugueses que recorrem a Sea Bookings. Porque talvez já tenham referências pessoais e não precisam tanto de uma plataforma de informação. Ou então também tomam um bocadinho o mar por... por certo, acho eu. Sim, também. É uma coisa muito, muito acessível para os portugueses, pelo menos eu tenho um bocadinho essa noção, é que o mar está mesmo aqui ao lado e por isso se lhes aparecerem dar uma volta é fácil para eles. Sim, sim. Quanto que nos outros países, eu imagino, por exemplo, os ingleses, apesar de terem mar, de ser uma ilha, não é? Sim. Não é propriamente o mais não, agradável. Praias, não, eu já fui lá fazer surf, não é agradável. Aquela areia. Naquilo não é areia, aqueles são roxinhos. Dragões, sim, sim. Mas parece algodão. Ok, então vocês estão aqui a representar, foi por acaso que vos conheci, porque estão aqui a representar no sítio onde eu trabalho, uma comunidade de nómadas digitais, mulheres também. Querem-me explicar, ou quem é que me pode explicar, acho que é a Ângela, sobre o que é que consiste então essa... Isto está a dar. em que é que consiste então essa comunidade e pronto, e como é que tem sido, por exemplo, a dinâmica cá em Portugal? Sim. Para já, como é que a comunidade começou e como é que tu tomaste conhecimento dela? A comunidade foi fundada pela Jennifer Lacks, que é uma rapariga com dupla nacionalidade, ela é alemã, mas também inglesa, que começou a viajar pelo mundo e decidiu criar uma comunidade onde as mulheres que fossem digital nomads, ou seja, mulheres que viajam pelo mundo enquanto têm alguma fonte de rendimento, que pode ser trabalho freelancer, pode ser um rendimento passivo, pode ser um negócio que podem controlar online, se pudessem juntar e que pudesse existir alguma forma de empowerment, ou seja, que pudessem partilhar experiências, que pudesse ser um grupo que atuasse também como marketplace para, por exemplo, alguém está à procura de uma designer, então diz que está à procura de uma designer e colaboramos. Ou seja, é um grupo com o intuito de juntar raparigas que estão a trabalhar ou remotamente, ou seja, são location independent ou são digital nomads, esse é realmente o propósito. Fazermos amigos, amigas neste caso, porque somos mulheres, e colaborarmos. É realmente esse o intuito do grupo. O grupo já tem mais de 8 mil membros, é um grupo internacional. É um grupo de Facebook. Existe uma página, mas onde está realmente a atividade é no grupo de Facebook. Qual é o grupo? Digital Nomad Girls. Digital Nomad Girls, ok. Exato, podem procurar e inscrever-se. E realmente tem uma dinâmica muito interessante. Eu conheci o grupo porque, como sou location independent, sempre estive muito ligada a questões de nomadismo digital e por isso mesmo comecei à procura de grupos. Conheci o grupo, tornei-me entretanto, na altura em que a Jennifer estava à procura de pessoas representantes, cada um, sim, de embaixadores, sim, digamos que sim. estava à procura de embaixadoras para cada um dos países. Eu ofereci-me como embaixadora, a Chris, que também está aqui connosco hoje, somos as duas neste momento embaixadoras para Portugal, mas tanto eu, como a Beau, como a Marta, somos todas um bocadinho embaixadoras deste estilo de vida. E como se viu hoje, há imensas formas. E realmente o nosso objetivo é não só entre ajudarmos, mas também mostrar, porque há muita gente que tem ainda a sensação de que está, de certa forma, enclausurado no estilo de vida que tem. E esse estilo de vida pode ser, por exemplo, ir ter um negócio que não gosta, ou ir para o escritório e trabalhar em algo que não gosta, e existe realmente a hipótese de um momento para o outro mudar, deixar de ser, imaginemos, uma pessoa que trabalha num banco, começar a trabalhar com marketing digital, ou uma pessoa que está a trabalhar em química, que é o caso da Jenny, que a Jenny é licenciada em química e agora faz web design, ou seja... Sim. Há realmente a possibilidade de procurarmos aquilo que gostamos de fazer e ao mesmo tempo conhecermos o mundo, que é realmente o objetivo. Gostaria que cada uma me dissesse qual é a maior dificuldade que encontraram com este estilo de vida. Porque qual foi o maior desafio até hoje que vos apareceu à frente, quer a nível de as pessoas a pensarem que a não compreenderem muito bem o estilo de vida ou... O que é que achas que é o mais desafiante desse estilo de vida? Olha, no meu caso, como eu não sou nómada mesmo, ou seja, eu não ando a viajar a cada um mês ou a cada dois meses ou mesmo a cada seis meses de sítio para sítio, eu tenho uma base em Lisboa e realmente a minha maior dificuldade, e acho que é por essa mesma razão que eu não me tornei nómada digital, é que sempre que eu vou em viagens com amigos, eu tenho sempre trabalho para fazer. Ou seja, eu nunca consigo tirar férias e a Marta que viaja comigo muitas vezes sabe disso. Muitas das vezes elas ainda estão a relaxar depois de um dia de passear ou e eu estou a trabalhar. Ou às vezes tenho que voltar mais cedo. E realmente esse é o meu maior desafio. Eu sei que também tem a ver com alguma disciplina pessoal e saber dizer que não. Mas acho que realmente não encontro outro desafio a não ser esse mesmo. Sim, portanto, mas isso é pela necessidade que os teus clientes têm de continuares a trabalhar? Ou... Eu posso dizer que isto depende muito do tipo de empresas com que trabalhas. Se trabalhares com, por exemplo, uma startup muito pequenina, que depende de ti para fazer, por exemplo, posts nas redes sociais, sim, é difícil desligar por completo. Obviamente que hoje em dia temos ferramentas, temos ferramentas para o fazer, temos ferramentas para fazer o schedule dos posts, mas, por exemplo, existe o Instagram, que não o permite, oficialmente. Ou seja... Tens o Hootsuite, mas mesmo assim... Não, o Hootsuite dá-te um alerta para depois publicar. Dá-te um alerta e que tu tens que mexer na mesma. Exatamente. Ou seja, não existe realmente algo que faça o trabalho todo por ti. Exatamente. E quando o tamanho da empresa é pequeno e eles dependem exclusivamente de ti e não existe mais ninguém para fazer o teu trabalho, esse é o verdadeiro problema. Porque quando estamos a falar, por exemplo, de uma agência digital que tem outros recursos, que tem outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que tu, assim que queres tirar férias, simplesmente dizes que tenho este período de férias, por favor, substitua-me durante este período. E está resolvido. Agora, quando são empresas mais pequenas, por muito que tu digas que estás de férias, eles sabem que estás de férias e respeitam, há sempre qualquer coisa a acontecer nas férias. Pois, isso é sempre assim. Mas esse é mesmo o meu maior desafio. E posso dizer também que para quem trabalha... Para quem é location independent e trabalha a partir de casa, o outro desafio é trabalhar a partir de casa. Sim, que há sempre aquela coisa do... Há quem acha que é perfeito, que era o plano carreira perfeito, ir para casa a trabalhar e nunca mais ter que acontecer. Viver a vida em pijama. Sim. Mas esse é um dos meus maiores dramas. É acordar e acordar no escritório. Sim. Ou seja, eu não passo por um período de viajar até o escritório, daquele ritual de ligar o computador, entretanto, enquanto o computador está ligado, beber um café com os colegas. Todas as horas, para quem trabalha à hora, são billable hours, nós costumamos dizer. Ou seja, uma pessoa que realmente trabalha no escritório 40 horas por semana recebe sempre o mesmo. Nós trabalhamos 40 horas por semana, ao final do mês estamos em malucos. Por isso, também é um desafio. Passa agora a bola. Sim, eu posso dizer que é engraçado, porque o primeiro desafio que a Angela mencionou, o desafio de trabalhar também durante as férias, foi isso que me levou ao nomadismo digital. Porque tendo um negócio próprio, eu também não consigo tirar férias nem um dia. Nem uma hora, praticamente. Um cliente pode me ligar no meio da noite porque está no outro fuso horário e eu vou atender. Isso também é uma opção, claro que é. Mas foi por isso e foi inspirado numa viagem que uma amiga minha fez ao Sudeste Asiático. Porque ela, sim, tinha um trabalho normal das 9 às 6 e podia tirar 2 ou 3 semanas de férias. Ela viajou e chegou com histórias encantadoras. E eu também quero viajar, não posso, tenho um negócio próprio e faço com muito gosto e não me arrependo nem um minuto. Mas pronto, nesta fase da minha vida simplesmente não posso ir de férias. Primeiro porque não tenho dinheiro, segundo porque não tenho tempo. E ela, mas tu não podes trabalhar, não trabalhas remotamente. Eu, sim, minha irmã está no Algarve, que é a minha sócia está no Algarve, e eu estou em Lisboa, trabalho remotamente, é verdade. Então aí não poderias fazer isto a partir de qualquer outro país no mundo? Eu sim. Liguei à minha irmã. O que é que achas? Ela respondeu-me com um post sobre os melhores destinos mais baratos, com boa internet, no Sudeste Asiático. Pronto, marquei a minha passagem para Chiang Mai, no norte da Tailândia, e vivi lá 3 meses. E que tal? Como é que foi a experiência para já de Tailândia? Que eu nunca fui à Tailândia e eu aposto que há muita gente aqui que também, porque ou não foi e não sabe como é que é, ou foi, gostava de também saber a tua experiência, como é que foi viver e trabalhar na Tailândia? Sim. Porque também estavas a trabalhar, as pessoas pensam, foi para a Tailândia. As pessoas, boas férias! Vais para a Tailândia, boas férias! Eu, não vou de férias! mas foi impactante. Nunca tinha posto os pés em solo asiático, a não ser a Istambul, mas não conta, não é? Exato. E é então, cheguei em Bangkok e nunca senti todos os sentidos despertos ao mesmo tempo. Foi por todos os lados que senti novas impressões. E gostei de Bangkok, mas estive lá poucos dias porque achei demasiado intenso. Fugi para o norte, que é onde há um dos hubs maiores de nómadas digitais, que é em Chiang Mai, no norte da Tailândia, e lá foi super tranquilo, senti-me muito bem. É a segunda maior cidade da Tailândia, mas é muito tranquilo. Não tem metro, não tem rede de transportes sequer. É muito pequenino. O transporte lá é feito por o Sangtaus, que são o que eles chamam, os estrangeiros chamam Red Trucks, que são umas carrinhas vermelhas, tipo pick-up, onde na parte de trás montaram uns banquinhos. E tu paras o táxi, são táxis partilhados, ou seja, o taxista diz-te se o destino onde tu queres ir encaixa-se ou não no percurso que ele está a pensar fazer. Sim. E consoante a distância, ele depois define o preço, mas nunca é mais de 50 cêntimos. Pois, o custo de vida lá é muito barato, não é? Então foi espetacular. Em termos de maiores desafios, para mim foi a adaptação. Eu não conseguiria ser nómada digital no sentido de mudar depois ou de mês em mês. Eu precisei algum tempo para me estabelecer, para me habituar ao clima, para voltar à minha rotina de desporto, que para mim é essencial. E isso demorou 2 semanas. E eu até fiz um relato no meu LinkedIn sobre isso, e houve pessoas que disseram, bom, tu estás numa depressão, volta já. Eu, calma, isto, calma, eu estou feliz aqui, eu só não estou a ser tão produtiva quanto estava, só não estou a correr tanto quanto estava a correr, mas isto vai ao sítio. E de facto foi, consegui cumprir os meus objetivos todos e correu tudo lindamente, não poderia ter corrido melhor. A internet era um espetáculo, a cada esquina da rua encontras um café cheio de nómadas digitais, é uma comunidade enorme e as facilidades lá são muito boas. Era isso que eu ia perguntar, tu então conheceste outros nómadas digitais? Sim. Que tipo de se há mais pessoas que trabalham num certo tipo de indústria? Sim. E qual é que é? Uhum. E se havia assim um tipo de padrão de personalidade de um nómada digital? Porque muita gente diz, eu também gostava de estar a trabalhar e a viajar para o mundo. Mas eu acho que todas nós aqui sabemos, não é para toda a gente. Eu antes de mais, eu aqui sou a pessoa mais sociável, vou aos eventos de networking, de startups, uma vez por semana, pelo menos, estou sempre presente. E na Tailândia senti necessidade de contrariar isso um pouco, precisava de mais tempo para mim, por isso acabei por não me integrar muito na comunidade, nem fui a muitos eventos, só 2 ou 3, e foi o suficiente, em 3 meses é muito pouco. Mas estava mais na minha. Mas as poucas pessoas que eu conheci, super inspiradoras. Casais, pessoas solteiras, pessoas com filhos que não têm casa há 5 ou 6 anos. Não têm carro, não têm imóveis, não têm nada, só têm uma mochilinha às costas. Nem precisam de muita roupa porque vivem verão o ano todo, porque seguem o verão. Eventualmente têm um casaco ou dois na casa dos pais, alguns na terrinha. Mas pessoas que não têm casa, que são verdadeiros nómadas e vivem assim. Em termos de fontes de rendimento, conheci bloggers, principalmente na área de viagens. Conheci também muitas pessoas na área de development, portanto, programação. Na área de redes sociais e design também havia muitas pessoas. E também as pessoas que apostam no passive income, que está muitas vezes associado também ao nomadismo digital, que é através de dropshipping, que são as lojas online. Isso, então, lá é uma coisa incrível. Pois. E cursos online também. Ok. Portanto, são pessoas que fazem, por exemplo, web conferences ou web... webinars, ou cursos. Mas muitas pessoas... eu conheci pessoas que têm salários incríveis e não fazem praticamente nada porque têm uma loja no Amazon a bombar. Ah, sim. E passam a vida na praia. Conheci pessoas assim incríveis. Mas lá está, para mim também o dinheiro que eu ganho tem que ter algum... tem que ter alguma paixão. E com a Simbookings eu sinto isso, e com uma loja no Amazon onde eu vendo microfones não sentiria isso. Exatamente. E as pessoas vendem produtos que não lhes interessam para nada, simplesmente arranjaram aí uma estratégia de posicionar bem o produto no Google e conseguem vendê-lo e ganham bastante. E depois vendem a loja na sua totalidade e ganham de repente 100 mil euros. Pá, e são pessoas que vivem bem e não fazem nada. Eu conheci pessoas assim, e isto é possível. Sim. Pois, mas pronto, há pessoas também que ficar parado é igual a estar a morrer num canto. Mas há essa opção. Sim, sim. Foi, e foi super inspirador conhecer esse mundo. Pois, eu imagino. Só estiveste na Tailândia? Eu tinha planos para viajar muito, mas depois vi que a adaptação não era nada fácil e que levava tempo. E também vi que estava a gostar de fazer parte da sociedade, de conhecer as pessoas por quem passava na rua, a senhora da lavandaria, o senhor que varria a rua, cumprimentava todos os dias, e eu estava a gostar de me encaixar, de me sentir um deles. E viajando muito não consegues atingir isso, não é? E então pensei, vou ficar aqui, fui só à Malásia fazer o chamado visa run, porque só podemos ficar na Tailândia 30 dias seguidos. Depois sai-se e entra-se novamente no país para renovar o visto. E então também os visa runs é um conceito muito conhecido nisto dos digital nomads. Sim. E foi por isso que fui à Malásia, e depois a outra renovação do visto paguei, que também se pode pagar. Pois, era isso também que eu ia perguntar. A nível de vistos, é muito fácil arranjar vistos para a Tailândia, por exemplo? É super fácil. Tu tens sempre 30 dias. Sim. E eles dão-te na chegada no aeroporto, é um carimbo de 30 dias. Mas isso não acontece em todos os países. Não. Pois. Tailândia é dos mais fáceis, por exemplo. Birmânia já é muito mais complicado. Já é muito mais fácil do que era. Sim. Porque não era nada tourist friendly. A Birmânia era muito difícil, mas hoje em dia já é mais fácil. Mas mesmo assim pagas. Por exemplo, na Tailândia nem pagas, o visto é gratuito. Pois há outros países como Laos e Camboja, penso que pagas 50 euros, mas também é relativamente fácil, é só chegar e eles carimbam e pagas. Na Tailândia não pagas e pronto, tens é que renovar de 30 em 30 dias, sendo que a renovação pode ser feita nos serviços de estrangeiros ou entrando e saindo do país, e há pessoas que fazem isso anos e anos seguidos. Conheci um holandês que vive há 5 anos em Chiang Mai, assim. Cada mês ia dar uma volta a algum lado e voltava. Pronto, ia de férias. Pronto, exato, ia passar o fim de semana a qualquer lado. Pois. Não estou a ver porque não. Mas é chato, eu confesso que não gostei da sensação. Sim. Quando cheguei à Tailândia pensei, fogo, eu não sou bem-vindo aqui, não posso ficar mais que 30 dias. Ah, pois. E não gostei da sensação. E a minha amiga, bom, não te preocupes, depois logo marcas uma viagem barata com a AirAsia para outro país e sais e entras. E ainda vais passear, e eu, mas tenho que contar bem os dias, e eu não sei. Não, ficas ilegal. Eu não gostei nada. Aqui na Europa não temos essa ideia. É tão fácil, não é? Não há fronteiras. Pois. Enquanto ainda temos a União Europeia. Sim. Mas lá não gostei dessa sensação, mas também depois habituas. Exato. Pois, é uma questão de habituação. Mas eu percebo como é que isso também pode ser um choque. Aquela coisa de qualquer momento isto pode mudar e se calhar não sou aqui tão bem-vindo e tenho que trazer a mochila e levar as coisas a isto. Pois, também é surpresa. A nível de depois, quando tu voltaste, notaste alguma diferença sobre Portugal? Sim, notei. Porque eu noto sempre que há uma forma de encarar depois Portugal quando as pessoas saem. Eu tive 3 meses e até queria ter ficado mais tempo, mas um dos desafios que nós enfrentamos, eu e a minha irmã, foi o fuso horário. Não para mim, porque o meu trabalho é escrever e traduzir e posso fazê-lo a qualquer hora sozinha, não preciso de ninguém que me diga tens que fazê-lo, mas ela sentiu que o fuso horário 7 horas ainda é, lá já eram 3 da tarde e aqui ela estava a acordar, que era um pouco chato, e também foi por isso, ela teve uma crise de motivação por causa disso. Companhia. Exatamente. E foi por isso que decidi voltar também, para estar no mesmo fuso que ela, e ela sentiu que estou mais próxima. E o que é que eu senti aqui quando voltei? Que as pessoas eram muito barulhentas. Claro. Na rua, em espaços públicos, eu fiquei chocada. Tipo, passei por um café de estudantes, tipo jovens do secundário ou isso. Tanta gritaria, tantas palavras mal criadas. Achei impressionante. Eu acho que os tailandeses ou não dizem palavrões, ou então é o tom de voz que é sempre muito calminho. Eu acordo. Porque eu fiquei chocada. Quando estás no estrangeiro e ouves assim um grupo barulhento a aproximar-se, normalmente são portugueses. Foi a coisa que mais me impressionou. Também não sei, as pessoas aqui estão todas muito agitadas. Lá é tudo mais calminho, tranquilo. Sim. É uma cultura um bocadinho mais relaxada. É, é. Okay. Ainda mais relaxada. Eu venho da Holanda para Portugal. Sim. pois, porque tu tens esse elo de comparação, não é? A Holanda, como é que, nesse aspecto, como é que a Holanda se compara com Portugal? Holanda, na Holanda a pressão é maior. É. É. Na Holanda, aqui, por exemplo, eu lembro muito bem quando os meus pais vieram a Lisboa uma das primeiras vezes, eles assim, aqui as pessoas não correm. Para apanhar o metro, deixa passar, apanhamos o próximo. Sim. Na Holanda é toda a gente a correr. É, e esse é um pequeno exemplo, mas exemplifica a realidade que vivemos. Sim. E chegam sempre a horas aos sítios. Exatamente. Pois. Sim, os holandeses são um dos povos mais pontuais à face da Terra, não tenho dúvidas. Sim. E imagino que o espaço entre metros na Holanda seja mais curto. É possível. Do que cá, que são 6, 7 minutos. E eu lembro-me que, quando eu estava a trabalhar em Londres, pessoas a fazerem o máximo esforço para se enfiarem numa carruagem que já estava tipo lata de sardinhas, e eu olhar pelo visor e dizer: o próximo metro chega daqui a 1 minuto. Pois. Ok. Sim. Não estou a ver a diferença, mas ok, eu sou portuguesa. Sim. Os ingleses também são maus, salvo seja, são muito bons com a pontualidade. Nós é que somos maus, mas também é aquela coisa, se for um minutinho ao lado do 30, ai Jesus, eles estão atrasados, eles não vão aparecer. Não, calma, tenham calma. Portanto, dizes que a nível de... Nós estamos mais ou menos no QB, a nível de ritmo. Okay. Eu gosto, e isso é bom saber, sim. Mas depois da época alta, o meu negócio é muito sazonal e agora tenho que estar cá por causa do customer support. Mas depois da época alta vou-me embora outra vez, mais 3 ou 4 mesinhos. Eu gostava de voltar, mas a minha irmã já sugeriu que se talvez seria melhor escolher um destino cujo fuso horário seria um pouco mais idêntico. Ou então até uma escolha estratégica para a internacionalização da Sea Bookings. Portanto, olhando para uma Grécia ou Croácia. Croácia é interessante. Não, eu gosto de Croácia, é lindíssimo. O choque cultural não é tão grande, não é? Sim, é verdade. Mas, claro, é interessante. Sim. A diferença é que a época alta para a Croácia e a Grécia é a mesma que a nossa. Sim, mas... Sim, exato, mas também não é pelo clima que... Mas sim, realmente apanhei muito bom tempo. Tive o Natal, tive com vestido de praia e chinelos, quer dizer. Ah, fogo. Sim. Também quero. E tu, Marta? Eu? Sim. Que eu tinha perguntado. Eu sei que com a Bo... Certo, eu, não. Eu varia imenso porque Tailândia. Exato. Mas quais foram os maiores desafios que encontraste até agora? Certo. Eu acho que se calhar um bocadinho no sentido daquilo que a Angela estava a dizer, eu acho que o meu maior desafio é ter o equilíbrio de... a questão da quantidade de trabalho, ou das horas que trabalho, e a questão do desligar, porque lá está, como ela bem disse, nós como freelancers, tu tens as tuas billable hours, que é aquilo que tu podes cobrar ao cliente. Se não estás a trabalhar, não estás a receber, não temos um ordenado fixo. E é sempre aquele equilíbrio de saber, ok, eu vou trabalhar estas horas, a partir de agora já não trabalho, pronto, e o desligar às vezes é um bocadinho difícil porque só estás dependente de ti, e normalmente como trabalhamos a partir de casa, esticamos mais uma horinha, mais meia hora, mais uma hora, mas se calhar é melhor despachar já isto hoje, pronto, e é esse equilíbrio que às vezes é um bocadinho difícil de conseguir. Ainda mais porque lá está, eu acho que muita gente tem o misconception, ou seja, a ideia errada de que o freelancer tem uma vida santa e que trabalha pouco e pronto, e que são tudo maravilhas. Quando eu acho que posso dizer que é o contrário, basicamente, porque tu muito facilmente trabalhas muito mais do que aquilo que trabalhavas num emprego normal. Uhum. Pronto, por isso realmente tem sido o meu desafio de tentar equilibrar um bocadinho as horas e fazer com que o meu dia seja um dia de horas normais e não esticar, pronto, porque às vezes há essa tendência. Quando vocês trabalham, por exemplo, vocês Alguma vez tipo, sentiram vontade de ir trabalhar para o outro lado, tipo um café ou assim, só para saírem de casa? Eu já senti essa necessidade, principalmente no verão, porque a minha casa era muito quente e eu fui para um sítio com ar-condicionado. E agora posso fazer isso. Não, sim, eu acho que, lá está, eu por acaso não me importo muito trabalhar em casa, porque acho que, não sei, da minha maneira de ser, mas acho que é sempre positivo, de vez em quando, pelo menos, ir trabalhar para um espaço de co-work, ou para um café, ou pelo menos para a casa de umas amigas, seja o que for, só para mudar um bocadinho de ares, não é? E acho que é bom, ainda mais em trabalhos criativos, acho que é sempre bom ires à rua, ver as coisas, falares com pessoas. Por isso, lá está, é necessário esse esforço nesse sentido, porque obviamente se não fores ativamente procurar essa saída de casa, o teu default é trabalhar em casa. Por isso é preciso um bocadinho teres mais essa preocupação. Mas não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu pessoalmente não gosto de trabalhar de cafés, porque o meu trabalho tem mais... Quando faço trabalho escrito, eu não consigo estar num local com muito barulho. Não conseguiria ser escritora nos Estados Unidos e trabalhar para um Starbucks, isso não resultaria comigo. Mas, tem bons cookies, no entanto. Mas acho importante ir pelo menos uma, duas vezes por semana para um espaço de coworking, não só para estar longe de casa e para conseguir estabelecer limites de o que é o local de trabalho e o que é o sítio para relaxar. Mas também para conhecer pessoas. E a verdade é que já me aconteceu muitas vezes estar à conversa com pessoas e eventualmente encontrar um novo cliente. Já me aconteceu encontrar colaboradores, pessoas que por acaso eu precisava naquele momento para ajudarem num projeto. Já me aconteceu encontrar também pessoas para isso mesmo. Por isso acho que é muito importante. E nós, principalmente nós trabalhamos remotamente, trabalhamos numa determinada área, nós estamos numa empresa com recursos ilimitados, e quanto maior a nossa rede de profissionais à nossa volta, maior ou mais, com mais valor se torna o nosso trabalho. Realmente é completamente diferente quando trabalhamos totalmente isolados do mundo, só conhecemos a nossa realidade, quando trabalhamos com pessoas à nossa volta que fazem coisas complementares a nós e que eventualmente surge algum desafio num projeto qualquer, tu podes mencionar outras pessoas ou podes ir perguntar alguma coisa a alguém ou podes trocar ideias, porque esse também é um grande desafio, uma pessoa que trabalha remotamente, é não ter alguém ao lado para, ou para dizer uma parvoíce, ou para trocar uma ideia qualquer sobre uma coisa. Sim. E no espaço de coworking isso é possível. Qual é que seria o conselho para quem quer começar a ser freelancer? Ou o que é que vocês aconselhariam a vocês mesmas na altura em que decidiram? Vou trabalhar desta forma. Eu acho que o principal conselho é... Eu sei que este vai um pouco contra o propósito até deste podcast. Mas força. Eu gosto... lá está, é aquilo que tu disseste. Eu gosto de vozes dissonantes. Eu não vou dizer go for it. Eu vou dizer, vão atrás daquilo que gostam de fazer, mas façam planos. Porque... Sim. Não, mas às vezes pode ser interpretado como... Sim. Ah, vê lá, não faças isto. Não, sim. De todos. Aliás, eu encorajo muitas pessoas, gosto imenso de partilhar a minha experiência, precisamente por isso, porque... Eu não tinha trabalho há cinco anos atrás e ninguém me deu a oportunidade de fazer aquilo que eu gostava. Por isso eu fui atrás. Sim. Fui correr atrás. Na altura eu não tinha nada a perder, porque não tinha trabalho. Sim. Mas para aquelas pessoas que, por exemplo, não estão contentes num escritório, num trabalho de escritório, ou querem fazer qualquer coisa, vão à procura, juntem-se a grupos como este da Digital Nomad Girls, ou vão até a Upwork. Não é dos melhores sítios para encontrarem bons clientes, é verdade, mas é um começo. Procurem um trabalho. Onde é que as pessoas poderiam encontrar bons clientes? Eu acho que vem muito do networking. Ou seja, as pessoas têm que começar por algum lado. Ou têm que começar a dar-se com pessoas que realmente estão já dentro deste ciclo, ou então podem ir a sítios como a Upwork, como o Freelancer. Depois existem vários sites, dependendo também da área de experiência, mas comecem por estes sítios, tentem encontrar pequenos projetos e experimentem. Porque a verdade é que isto não é para toda a gente. E há muita gente que depende ainda, há muita gente que não conseguiria passar sem um trabalho no escritório, porque tem colegas, porque tem um horário fixo, porque não tem certeza. E é preciso realmente percebermos se aquilo que precisamos é de nos tornarmos freelancers, ou até trabalhadores remotos, ou digital nomads, ou se precisamos simplesmente mudar de trabalho. Sim. E é realmente, experimentem e depois decidam. É assim, eu acho, eu lá está, como eu disse no início, para mim não seria fácil simplesmente ter largado o meu trabalho e depois ir atrás de qualquer coisa. Por isso eu fui construindo o meu percurso paralelamente, com o objetivo depois de me tornar freelancer o tempo inteiro, mas sabendo que tinha já uma rede de clientes e que não ia ficar no vazio, que isso eu acho que é o que assusta a maior parte das pessoas. Por isso, penso, o meu conselho seria, primeiro, isso que vocês estavam a dizer, que a vida de freelancer não é para todos, isto envolve muito trabalho, porque a iniciativa tem que ser sempre tua, não é? Ninguém te vai dizer para trabalhares, tu é que tens que ter... Exatamente, portanto, exato, tu é que tens que estar ali e ver as horas de trabalho e fazer com que trabalhes. Portanto, primeiro ver se é para ti, não é? Se é para a pessoa, se lhe parece bem, porque realmente envolve muito trabalho. E depois, lá está, se calhar, começar a construir o percurso aos poucos para ser mais seguro, basicamente, para não ser um salto no vazio. Acho que para a maior parte das pessoas é capaz de ser o caminho mais seguro. Bom, para quem quer criar a sua própria plataforma, do que seja, não estou a dizer para fazerem uma nova Seabookings, mas para quem quer criar então o seu próprio negócio a nível online, portanto uma plataforma ou o que seja, e para quem gostava de experimentar trabalhar lá fora como nómada digital, que conselhos é que tens? Sobre a plataforma... o conselho é analisar muito bem a concorrência, porque já há muita coisa. Já há muita coisa e é muito difícil ter sucesso enquanto plataforma. Connosco também demorou muito tempo até conseguirmos os tais turistas, garantir que os turistas nos encontrassem. E uma plataforma não é a forma mais fácil, acho eu, hoje em dia de empreender, porque já é um negócio um bocado batido. Sim. Mas sim, eu acho que as pessoas, eu sou um pouco contra aquilo que a Angela disse, eu sou mais a favor do arrisca, vai. Pá, é claro que... Acho que é o nosso espírito português, que é muito conservador. E foi também um dos audiobooks que eu via quando estava na fase de transição, de vou, não vou, onde o autor dizia, o que é que tu tens a perder? Quanto tempo é que tu precisas para voltares à situação onde estás agora? Ou seja, eu tinha um trabalho numa empresa multinacional, estava bem posicionada, mas não era aquilo que eu queria fazer. Mas também sei que se eu me despedisse para criar o meu próprio negócio, essa própria empresa iria querer contratar-me novamente. Uma semana, dois depois ou três meses depois. Portanto, eu teria sempre essa mesma situação garantida. Por isso, para mim, depois comecei a pensar, qual é então o risco? O risco não é nenhum. Mas, e desculpa interromper-te, mas eu acho que... Eu acho que é exatamente isso e nós estávamos a comentar isso há pouco ao almoço. Eu acho que a questão é um pouco essa, porque nós cá em Portugal, com a crise que basicamente rebentou desde 2008 e a taxa de desemprego enorme, especialmente não, mas também muito nos jovens, nós é-nos martelado desde sempre que devemos arranjar um emprego estável e tem cuidado e olha que se fores para o desemprego depois é difícil sair. E eu acho que a nossa realidade, ou em grande parte das áreas que existem, tu saltas fora e se estiveres dentro do mercado português não é necessariamente fácil voltares a entrar para o mercado de trabalho. E isso assusta muita gente, obviamente, porque, quer dizer, o desemprego é uma realidade muito presente e muito complicada de sair. Eu acho que se calhar lá fora pode ser mais fácil de voltar a entrar no mercado, mas para nós cá há esse medo e é-nos incutido que temos que ter muito cuidado, por isso é que eu acho que até o estilo de vida ainda é um bocadinho incompreendido também. É, e há também a situação de, por exemplo, eu quando uma vez me fizeram uma proposta de emprego e eu decidi que não era bem para mim, começaram-me a insultar. Exato. Ou seja, como te atreves a recusar uma proposta dessa. Nós estamos-te a dar emprego, como é que... Tu és uma felizarda por nós estarmos-te a oferecer um emprego. É, a atitude é muito diferente. Ou seja, não é aquela coisa de ah, ok, então se não é para ti, obrigada por nos teres dito, vamos passar ao próximo. Exato. E depois vamos manter em contacto, vamos manter as coisas como adultos. Sim. E há sempre, acho que, lá está, aquilo que nós estávamos a falar há bocado, que é a situação das hierarquias. Entre quem é empregado, ou seja, quem é o empregador. E até a própria ideia, lá está, de tu... se calhar agora pode-se estar a dissipar um bocadinho isso, mas tu tinhas muito a ideia de tu, se tens um emprego, tu tens sorte de ter esse emprego. Exatamente. Por isso, se vais largar esse emprego, vê lá no que é que tu vais meter, porque és uma felizarda em ter esse emprego. E obviamente isso depois... é muito enraizado na nossa maneira de ver o mundo e na nossa forma de arriscar, ou não, não é? Sim, eu concordo, mas o que eu acho é que quando temos de facto uma boa ideia de negócio, temos que pensar assim, onde eu estou agora e se eu deixar isto, quanto tempo é que preciso para voltar ao sítio onde estou agora? E para mim isso era imediato. Eu sei que eu estava numa situação privilegiada, tendo em conta a minha idade, diferenciação no mercado, que era um pouco de mais línguas, o background académico, alguma experiência. Eu estava numa situação onde nunca iria ficar desempregada, mas eu sei que noutras situações há sempre esse risco. E claro que temos que avaliar por aí. Mas para mim foi essa ideia que me deu o conforto de arriscar e de agora ser completamente independente de qualquer de ninguém. E até se não fizesses, se não te irias arrepender no futuro. Exato, exatamente. É uma forma um bocadinho exatamente. Mais fácil de pôr as coisas em perspectiva, não é? Sim. E a outra pergunta foi em relação à Tailândia. Ou a quem quer viajar para trabalhar como nómada digital. Para não acreditar que vai de férias, sim. Pois, é ter cuidado com isso, acima de tudo. Porque... Sim. Eu acho que primeiro é muito importante afastar-nos dos hostels, porque os hostels estão cheios de backpackers que te convidam para ires aqui e ali e não trabalhas. Então é a dica principal é afasta-te dos hostels. Okay. Arranja um espacinho para ti, tipo um estúdio ou isso. Vai trabalhar a cafés, coworkings e cria uma rotina. Eu acho que o mais essencial é, estando lá fora, assim que possas tentar... encontrar uma rotina. A partir do momento em que encontrei a minha rotina, estava feliz e voltei a ser super produtiva, aliás, mais produtiva daquilo que estava em Portugal, talvez. Também por uma vontade de querer mostrar que é possível, não é? Sim, sim. Pois, porque estando num ambiente diferente, ficas naquela, ok, eu preciso de ter uma performance igual ou melhor, porque não estou aqui no Laurel. Exato. Ok, meninas, obrigadíssima por esta hora, que eu não estava à espera. Exato. Eram 5 minutos, não é? Sim, exatamente. 20. Hora e meia. Hora e meia. Espero que ainda não seja de noite, porque eu vou de bicicleta e não tenho luz. Ai, meu Deus. Ok, então vamos já acabar. Obrigadíssima. Onde é que vos podem encontrar cada uma de vocês e ao grupo? Só para lembrar as pessoas. O grupo, no Facebook principalmente, Digital Nomad Girls. Uhum. Acho que é fácil de encontrar também, há um site, mas principalmente o Facebook. A mim, eu sou designer, portanto se calhar vou dar o meu site, é mais fácil. Então o meu site é amartaferreira.com, porque na verdade chamo-me Ana Ferreira. Isso. Portanto, tu, cbookings.com. Nem mais. Pronto. E tu, Angela? A mim, podem encontrar o meu site, angelabastos.net, ou então... nas redes sociais, e o meu handle é Angela A. Bastos. Twitter, em Instagram. Todo lado. No Facebook não, mas a partir do Instagram ou do Twitter. Ok. Obrigadíssima mais uma vez. Obrigada. E qualquer questão, e se quiserem que eu corte, qualquer coisa, diga-me. Obrigada. Eu já não me lembro do que é que disse, portanto. E pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, estamos no iTunes, estamos no Stitcher, estamos nas várias apps de audição de podcasts. Também estamos no Facebook, em The Pool Podcast. E também podem contactar-nos pelo e-mail poolpodcast@gmail.com. Estamos abertos a qualquer sugestão ou feedback que nos tenham para dar. Espero que tenham gostado e até para a semana.